Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, que frio maldito, e nós no estúdio com 17 graus por causa das máquinas. Que maravilha, uau, viu? Uau, olha, eu sei o seguinte, tá ficando tão frio que passou por mim na rua um esquimó, ele parou no canto, foi urinar e caíram 4 cubos de gelo. Ah, mas tá... Um de dor. Tá feio, meu amigo, tá feio. Tá feio. Aqui a tendência é ficar, obviamente, mais frio e eu ouvi falar que tem grande chance de nevar nos próximos 5 dias em Santa Catarina e pode ser, parece que uns 15%, 20% de chance de na Serra Gaúcha. Então vamos ver, né? Barbaridade. Bom... Barbaridade. Ó, gente, o pessoal tá perguntando, tô vendo direto sobre, querendo saber sobre o escritor, né, que vai ser entrevistado, ele logo vai aparecer, vai estar aí com a gente, tá? O Eduardo Krause. Então, vamos começar então com a nossa pesquisa musical? Vamos, eu não vou dizer aqui, mas depois eu digo, eu me lembro muito de uma série que passou no Brasil com esse cantor. Ah, tá. Vamos lá então. I love you, yes I do. I want you, yes I do. Marco Antônio, a série se chamava O Irresistível Tab Hunter. Ah, claro, pois é, já revelou então a pessoa cantando, o galã Tab Hunter. Ele teve uma carreira breve, mas super bem sucedida como cantor. Ele faleceu há 2 dias, né, por uma trombose que causou um ataque cardíaco nele. Ele amanhã faria 87 anos. Há 2 dias atrás? É, ele faleceu faz 2 dias. Não sabia. E amanhã ele faria 87 anos. Nasceu em Nova York, foi batizado com o nome de Arthur Kelm, pai judeu e mãe imigrante da Alemanha e católica fervorosa. Foi patinador, ingressou na guarda costeira até que descobriram que ele tinha dado a idade, tinha mentido a idade, então chutaram ele de lá. Fez cerca de 40 filmes, quase sempre explorando seus atributos físicos, né? Era um cara extremamente boa pinta e carismático, loiro, atlético. O olheiro até que o encontrou e viu que ele tinha potencial para ser ator até foi também quem descobriu o Rock Hudson. Essa canção que a gente ouviu, I Love You, Yes I Do, ou seja, eu te amo, sim, eu realmente te amo, essa canção de 58 não fez sucesso. Daqui a pouco a gente vai ouvir o maior hit dele como cantor, que foi uma canção chamada Amor Jovem, ou Amor de Início, né? Amor Young Love, né? Quer dizer, é uma canção de 57, ela chegou no primeiro lugar nas paradas da Billboard e vendeu cerca de 1 milhão de compactos em 57. A gente daqui a pouco vai ouvir um trechinho. Deixa eu ver o que mais posso falar sobre o Tab Hunter, né? Os filmes mais famosos dele foram Ilha do Deserto, que era com a Linda Darnell. Até ele disse que ela o ensinou a beijar. Ele não sabia como beijar, né? Porque ele era muito jovem. Qual Será o Nosso Amanhã? E também Montanhas em Fogo, que era com a Natalie Wood. Ele também fez um filme satírico chamado Polyester, com o John Waters, diretor, e Grease 2. Ele em 2005 lançou uma autobiografia onde ele anunciava saía do armário, e até pro final ele falou até que ele esperou todo esse tempo, porque obviamente quando ele estava no auge nos anos 50 e 60, imagina só, um galã que arrebentava o coração, ele chegou a receber mais de 60 mil cartas por mês. Então imagina só ele revelar que ele não que dava, era, né? Não dava. Nessa biografia até ele revela parece que mais de 3 anos que ele namorou o Anthony Perkins. E quer dizer, mas um cara assim, eu acho até por sinal um cara que teve até um certo azar em ser tão boa pinta, porque não era mau ator, não era assim, super carismático. E já vi várias entrevistas com gente que trabalhou com ele e tudo mais, que o cara é queridíssimo, extremamente discreto. E pois é, infelizmente daí a dois estava com a pessoa que ele é casado já parece que há mais de acho que 30 anos, isso que o cara tombou caminhando, e foi uma coisa super inesperada, estava super em forma e tudo mais, até por sinal morava num rancho onde ele sempre gostou de cuidar de cavalos, e o cara, infelizmente ele faleceu. Ele pode ser ouvido em trilhas como no filme Sangue de Pistoleiro, onde ele também atua, que é com o Van Heflin. Damn Yankees, que até não é mais famoso até nas versões teatrais, né, no Brasil, o filme Damn Yankees era, o título era Parceiro de Satanás, por sinal até esse Damn Yankees, né, que é peça também de teatro, uma das versões mais famosas, das adaptações que o teatro mais famoso era com Jerry Lewis, e é isso então, quer dizer, o Tab Hunter infelizmente se foi. Vamos tocar um trechinho do Young Love, por favor? Vamos embora. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place. Sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another, there will never be another love for you. É, meu amigo, às vezes a beleza é uma maldição, viu? Pois é, ele até contou que quando foi convidado para cantar, a primeira coisa que ele falou é, mas eu não tenho, né, eu não sou cantor. Até porque, nossa, até ele fingia bem, né? Não, ele canta bem, ele canta bem, canta bem sim. Não é meio genérica de crooner, assim, de não, baixo, tudo bem, mas é, não faz... Muita gente pior tem que ter carreira tem, mais longeva como cantor. Tem a banda Calypso, você quer o quê? Por favor, não vamos entrar nesse assunto, por favor, senão eu tô meio empolgado hoje, tô feliz até. Mas, e daí, ele disse até, quando convidaram ele, mas eu não sou cantor, ele disse que foi informado assim, olha, não tem problema, hoje, ou seja, naquela época, nos anos 50, e não mudou muito, né, disse que o cara falou pra ele, o empresário, olha, não tem problema que pra fazer compacto de sucesso, não precisa ter grande voz. E daí, quando ele chegou no estúdio, disse que ele se apavorou, porque os backing vocals eram os Jordanaires, que acompanhavam Elvis. E que de certa forma ajudaram, né? Porque o deck é profissional para. E daí, supostamente, essa que a gente ouviu, essa gravação, né, do Young Love, foi o 11º take, né? Que daí eles, agora tá perfeito. E daí lançaram e foi um sucesso estrondoso. Então, é isso aí. Descanso em paz, Tepp. Anos 60. Isso, vamos anos 60, por favor. Eu agora vou matar você de inveja. Enquanto você vai falando aí, eu estou lendo uma edição da revista Intervalo. Uau! Uau! Tá tirando as teias e tudo mais? É, com aquela programação da TV Celsior, TV Tupi, Maverick e outras coisas, viu? Mas deixa eu tentar dar uma olhadinha. Tu não conhece essa cantora, né? Não. Tá, então agora minha vingança, então, ele diz que minha vingança será maligna, mas está sendo vai ser a partir daqui uns 5 segundos de começar. Essa cantora, o nome é Irma Franklin, ela é apenas irmã mais velha de uma cantora que tu gosta de um pouquinho, a Aretha Franklin. A mentira. Exatamente. 4 anos mais velha que a Aretha, essa canção é de 61, foi gravada no final de 61, lançada em 1962, o nome é What Kind of Girl... Ou, what kind of girl do you think I am, né? Que tipo de menina ou que tipo de moça você pensa que eu sou? Essa canção não fez sucesso e essa cantora, mega afinada, né? Acho que a coisa era no DNA da família. Como eu falei, 4 anos mais velha que a Aretha Franklin, ela nasceu no Mississippi, morreu em Detroit, aos 64 anos, de câncer na garganta. Desde criança, cantava com a irmã em igreja batista. Pra variar. Isso, exatamente. Foi durante um tempo backing da Aretha Franklin, dá pra ouvir bem até a voz dela naquela que dá pra dizer que de repente provavelmente a canção que mais famosa, digamos assim, do grande mundo da Aretha, que é o Respect, dá pra ouvir bem. Sim. Até a Irma no fundo. Ela pode ser ouvida num musical que eu amo, num filme musical de 2005, dirigido pelo grande ator John Turturro. É um filme chamado Romance e Cigarros, Romance and Cigarettes, que é com Jim Gandolfini, Christopher Walken e Susan Sarandon cantando, num seriado de TV, acho que no Brasil o título era Escuta, em inglês era The Wire. Né? Sim. Isso foi de 2002 a 2008, era sobre corrupção policial. Assisti em canal a cabo. A canal acaba, entre outras produções. Ela, obviamente, não teve tanto sucesso como a irmã, mas uma hora que tiveram de ouvir um trecho, eu peço até que se a gente pudesse, tipo assim, um pouquinho mais de um minuto, porque é inacreditável. É a canção Piece of My Heart, que é de 67, ela até foi indicada para um Grammy, e a canção é mais famosa, obviamente, na voz da Janis Joplin, que gravou em 68. Vamos ouvir um trechinho? Vamos lá, fofonha. Posso até ser apedrejado, não tem problema. Gosto mais da versão dela do que a da Janis Joplin. Acaba, nossa, vozeirão é pouco, né? É muito pouco. Muito pouco. Deus do céu, não é inacreditável. E ela foi indicada pro Grammy até em 67, por essa canção aí, mas a canção mesmo estourou, foi na voz da Janis Joplin. Vamos pros anos 70? Vamos, e eu particularmente gosto muito desse cantor. Ah, que bom. A gente nunca falou sobre ele. Vamos lá. got me in a chair. Oh, did you ever come over? Boom, everywhere. Marco Antônio. Adoro essa canção, não fez sucesso algum, é de 78, né? Come Over, ou seja, vem cá, ou vem pra cá. É um soul com funk, uma pitadinha disco, é do grande Robert Palmer, né? É um inglês de Yorkshire. Ele morreu em Paris aos 54 anos de ataque cardíaco. O pai era espião britânico em Malta. Ele teve a banda de rock já que misturava jazz com blues já aos 15 anos de idade. Uma carreira solo de bastante sucesso. Era conhecido por sempre usar ternos, assim, uma espécie de... Se o James Bond fosse cantor, seria ele. Assim, aquela classe... Tá cara elegante. Totalmente elegante, com aquela pinta de... que gostava da fruta, diríamos assim. É, né? E cara elegante, se vestia bem, não tinha aquelas luzes estroboscópicas, não. Fumaças saindo. Na forma de se apresentar. Paletó e gravata sempre. Sempre, assim, dava pra ver que a preocupação dele com o lado fashion, né, de mais alto nível, assim, tava sempre presente. Os clipes também sempre com modelos lindíssimas. Ele era tão admirado, por exemplo, pelo grupo Duran Duran, que ele foi convidado a fazer parte de um projeto dele chamado Power Station, que é uma banda que fez bastante sucesso, né? Era com dois dos integrantes do Duran Duran, o Andy Taylor e o John Taylor, encabeçavam o grupo. Ele morou nas Bahamas e também em Lugano, na Suíça. Ele pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Amantes de Verão, que é um filme que eu gosto bastante, com a Daryl Hannah. Férias Frustradas na Europa, o segundo Férias Frustradas, com Chevy Chase, Beverly D'Angelo e tudo mais. Dangerously Close, no Brasil, era a Caçada Perigosa. E naquele filme Prêt-à-Porter, né, do Robert Altman, que contava até com o Marcelo Mastroianni, Sofia Loren, um mega elenco. A gente está tudo aqui, sabe como é, os nossos atos aqui, nossas ações aqui são minimamente calculadas, são assim, tudo aqui que a gente faz é calculado, né? Então, estou preparando o campo aí para daqui a pouco a chegada do nosso entrevistado, que vai falar sobre os livros dele que se passam na Itália. No caso, que mais dá para falar do Robert Palmer? Ah, um dos maiores sucessos dele foi em 85, uma canção que era falava sobre o vício no amor, chamada Addicted to Love. No original. É de 85. Vamos tocar um trechinho, por favor, de Addicted to Love? Vamos, eu vou te mostrar o trecho da música dele que fez sucesso no Brasil. Tá. Porque Addicted to Love fez bastante sucesso no mundo todo. Agora, no Brasil, Marco Antônio, o grande sucesso dele foi esse. Vai, Marco. Isso é maravilhoso. They used to be, no, essa foi a que tocou muito, muito essa, no Brasil. E essa canção, pô, o cara pra fazer versão de canção do Marvin Gaye tem que ter culhão, né? Não, tem o cara... ter... E essa, e olha, sabe, a gente até partilha de uma certa aversão para versões, mas verdade. Essa versão é inacreditável, né? É uma reinvenção, na verdade, reinventaram a canção, porque ficou diferente. Ficou. Né? A grande realidade é a seguinte, nós, para a versão, nós dois somos extremamente críticos, não adianta, não vai. Essa canção é uma maravilha, essa fez mais sucesso no Brasil, então, do que a anterior, porque a anterior fez bastante sucesso também. Direto em MTV. Essa fez muito mais sucesso nas rádios. Tá. Nas rádios tocou até cansar. Então, gente, vamos lá. Entrando nos anos 80, preparando o terreno italiano aí. Per qualche ora non mi far sognare che ritorno a casa e l'amore sei ancora tu che abbraccio lei, se no chi dorme più. In questa notte calma, quasi come mamma, quando ti consola di un balocco che non trovi più, come la bocca tua, chi dorme più. E il motorino fa brum brum mentre il tuo cuore fa tum tum, e l'ubriaco se ne va dicendo un po' di verità. Chi dorme più, se il mare fa tempesta, e mi resto un'ora, dopo mi rivesto e lavorerò, per non pensare che non ci sei più tu. Chi dorme più? Non con due spade, una lucertola, molto di più, con i ricordi ormai, chi dorme più? Quando attaccherò queste due scarpe al fiorò, stadio vuoto, guarderò mettendo in moto e mi cadrai lacrima giù, senza parole ormai, chi dorme più, chi dorme più, se sai di partire, se sai di partorire, se il tuo cane muore e il petrolio morde le spiagge, già nasce un indù, se il mondo scoppierà, chi dorme più? Non certo io, non certo tu, chiamiamo le BMW, non certo il fiume che è malato e un po' incazzato se ne va. E chi dorme più, se il mare fa tempesta, e mi resta un'ora, dopo mi rivesto e lavorerò, per non pensare che non ci sei più tu, chi dorme. olha, essa guitarra a mim encanta profundamente e isso é o que me faz gostar dessa música. Cá pra nós, essa canção é lindíssima, não fez sucesso, ela é de 1980, o nome do cantor Gianni Bella, o nome da canção é Chi Dorme Più, ou seja, Quem Dorme Mais. Eu tenho que só fazer um... a gente falar um pouquinho dele, mas assim... Se você me permite, tem aqui uma mensagem de Lucy Marter. Desculpem, não é minha língua. Bonsoir, Marco. Bonsoir, João. Très belle chanson italienne. Merci pour ton joli et partage. Bonsoir, amité, bisez, Lucy. Ah, tá, bisê pra ela também. Beijos. Merci beaucoup, eu não sei se ela é mademoiselle ou se é madame. Também não sei. Muito obrigado, qual é o nome dela mesmo? Lucille Mater, de Paris. Muito obrigado, mon chéri. É o seguinte, essa canção, meu italiano é super fraquinho, né, meu cômodo do idioma. Então tem uns amigos meus... se prontificou bem ajudar, tá. Então eu queria citar o nome deles, José Hermínio Bragatti, o José Augusto Bragatti e o Leonardo Vitola. O que aconteceu? Essa canção aqui, eu sei que eu falei pra eles, né, que o começo é, que o título quer dizer, né, Quem Dorme Mais, mas assim, eu não tô conseguindo captar muito a mensagem. Passei pra eles, dito e feito. Esse cantor aí é siciliano, tem um sotaque fortíssimo, eles tiveram a maior dificuldade, mas com a maior boa vontade, me passaram a sua informação. A gente chegou, Marco, a um consenso que se trata de um jovem apaixonado que tem pressa de chegar em casa para poder dormir e assim sonhar com a sua amada, entrando no sonho dela, e aí não querendo mais que esse sonho acabe. Então, diz que fica assim uma disputa de quem, vamos ver, que, quanto mais gente eu consigo dormir, quanto mais a gente consegue dormir, para não sair desse sonho, desse encantamento, desse encantamento que é narrado, né, desse amor que ele tem pela dita cuja, pela pessoa que ele está apaixonado. Então, quero agradecer de novo José Hermínio Bragatti, José Augusto Bragatti e Leonardo Vitola pela força de vocês. Esse cantor, só falando um pouquinho, o nome dele de batismo é Giovanni Bella, ele nasceu na Catânia, na Sicília, né, em 47, 6 vezes participou do Festival de Sanremo. Ele até em 2010 teve um derrame fortíssimo, ficou tempo sem poder falar, até e sem o poder de uma das pernas. Nos últimos tempos ele tem se dedicado a escrever para outros talentos, e para se ter uma ideia da importância do papel dele nos bastidores, né, ele tem sucesso com Gianni Morandi, Ornella Vanoni, Gypsy Kings e com um cara que eu e tu não curtimos muito, mas que é muito popular da Itália há anos, que é o Celentano. Adriano Celentano, não é? Isso, Celentano. Ele tem mais de 25 canções interpretadas pelo Celentano que ele escreveu. O Gianni Bella, ou, né, de batismo, Giovanni Bella. Vamos ouvir um dos maiores sucessos dele, que é de 76, Não Si Può Morire Dentro. Um outro fallimento. Non me la prenderò con te, con lui, né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il vento, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. Abbracciami anche tu, Só faltou aquela maravilhosa guitarra da primeira música. Pois é, essa pegada é um pouco diferente. É. Essa canção, ele não se pôde morrer dentro, ou seja, não se pode morrer por dentro. É de 76, fez muito sucesso. E o Gianni Bella pode ser ouvido entre sonoros de filmes como Vacanze de Natale, que é uma comédia toda passada, uma comédia italiana toda passada num local feio lá na Itália, chamada Cortina d'Ampezzo. Ah, tá. Um local, isso, feio. Isso. E também uma comédia madrilenha, estrelada por aquela... Acho que ela foi Miss Venezuela, teve carreira nos Estados Unidos, até Maria Conchita Alonso, um filme chamado El Grito en el Cielo. Então é isso. Já está aí, como é que é? Já está no ar. Já está o nosso convidado? Já então, sim. Gente, assim, ó, finalmente a gente vai dar as boas-vindas aqui ao Eduardo Krause. Ele é um publicitário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhou anos na área de direção de arte, publicidade, e em 2014 ele decidiu publicar o primeiro livro. Esse livro foi concebido num sabático de quase um ano, tipo 11 meses, que ele passou no país da Botina, na Itália, onde, segundo ele mesmo, ele aprendeu sobre tudo, menos sobre publicidade e propaganda. O livro, são dois livros que ele escreveu. Um foi escrito há cerca de 4 anos, Pasta Senza Vino, né, eu vou falar um pouquinho da trama desse livro, que se inicia na década de 60, quando o nosso protagonista, que é o Antonello Bianchi, que é uma espécie assim, de casa nova de Firenze, né, vive dando em cima das turistas lá, ele acaba conhecendo uma brasiliana, de nome Aline, fica perdidamente apaixonado, e daí, quando ela volta para o Brasil, ele acaba vindo atrás dela, né, e o livro desse passo daí, né, tem partes passadas do Rio para Porto Alegre, nessa jornada ele vindo atrás da misteriosa Aline. E recentemente, há poucos meses, ele lançou o Brava Serena, que é o segundo romance dele, e é um livro sobre a relação, eu diria assim, relação conturbada que temos com o tempo, e como o tempo pode ser nosso parceiro ou nosso antagonista. Né? Quer dizer, eu tenho uma relação super complicada com o tempo, assim, essa impossibilidade de não poder congelar o tempo. Então, o protagonista, no caso do Brava Serena, é um viúvo chamado Roberto Bevilacqua, brasileiro. Ele é meio forçado a se aposentar, ele decide deixar aqui o país e se mudar para a Itália para passar os últimos anos de vida, passar a velhice em Roma. E ele basicamente leva na bagagem duas coisas: um monte de remédios e um monte de recordações dos tempos áureos. Né? O personagem até começa meio parecido com aquele filme Paul Schmidt, que era um filme com o Jack Nicholson, fez alguns anos, assim, que é uma pessoa meio forçada a se aposentar, tipo assim, tá tendo dificuldade de lidar com se sentir meio inútil, diríamos assim. No caso, nesse livro, no Brava Serena, que é do nosso convidado, do Eduardo Krause, que já está aí nos esperando já para poder falar, mas só para dar uma intro aqui, nesse livro, tem assim, uma vez ali em Roma, é como se a gente fosse guiado meio pelo espírito, diríamos assim, do Marcello Mastroianni, porque é como se a presença do Marcello tivesse sempre assim, ele sempre tivesse à espreita. E o filme é quase como se fosse um guia espiritual da obra. Assim. Então eu queria, finalmente, depois de tanta intro, dar as boas-vindas ao Eduardo Krause. Tudo bem, querido? Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. E estava gostando tanto da introdução que por mim... Eu vou te pedir para falar um pouco mais alto, tá? Que eu tô ficando meio surdo, tá? Certo, aqui é legal. Obrigado, baixo também. Fiquei emocionado, tá? Querido, assim, ó, começando pelo início, me fala assim, ó, a primeira coisa que eu noto, obviamente, né, teu sobrenome, Krause, sou alemão, não sou italiano. Isso não aí. Que para passar um tempo na Itália, se apaixonar pela Itália, ser influenciado pela Itália, a pessoa tem que ser italiana. Mas me fala um pouco por que Itália, né, e como é que foi isso de ser publicitário durante anos e se mandar para lá e ficar quase um ano lá. Fala um pouco disso, pode ser? Pode ser, claro. Como tu mesmo disse, né, eu sou diretor de arte na publicidade e propaganda, trabalho em agência. Uhum. E na época, entre 2011 e 2012, eu estava 7 anos com uma empresa, com uma pequena agência de propaganda, e há 7 anos sem férias. Uhum. E meus sócios, chegou um ponto que eu estava tão chato que eu ficava quase morando na agência e cobrando eles, que eles quase me obrigaram a tirar férias. Entendi. Então eu fui pra... Eu lembro que eu comprei passagem num domingo pro outro. Falei, eu vou lá tirar essas férias e quando eu voltar, né, volta tudo normal e vocês não me cobram mais. Aham. Eu fui pra lá e voltei decidido a vender meu carro e ficar na Itália. Uau. O teu primeiro período lá, esse período curtinho, né, antes de voltares e vender o carro, quanto tempo foi? Fiquei 2 semanas. Ah, 2 semanas, tá. Fui pra comer, pra tomar vinho, sim, pra conhecer, sim, Roma. Uhum. E acabei encontrando Florença, uhum, que era uma cidade que, sobre a qual eu era um completo ignorante. Não sabia nada sobre a cidade. Cidade mais bonita que eu já coloquei meus pés. É, aquela cidade, ela mudou minha vida, eu posso dizer. Uau. Eu cheguei lá e no primeiro dia que eu cheguei, a minha passagem era para ser só de 2 dias em Florença e voltar para Roma e para outros lugares. Eu resolvi ficar o resto da viagem em Florença e bolar um plano para ficar lá. Eu simplesmente me apaixonei pela cidade. Dizem que até tem na literatura médica, isso eu descobri através de um leitor que me falou há poucos anos, eu até coloquei isso em Brava Serena, que existe na literatura médica um mal chamado mal de Stendhal. Uhum, claro. Né, o grande chamado também de síndrome de Stendhal, né? Síndrome de Stendhal, exatamente. Isso. Uhum. Eu gosto de dizer que eu tive o mal de Stendhal também, pelo menos é bonito, não sei se eu tive mesmo, mas é bonito de se contar por aí. Como se a arte tivesse te sugado, né? Pois é, é o que diz uhum, o mal de Stendhal. Stendhal, quando esteve a primeira vez em Florença, ele, claro, relata que ele teve vertigens em meio a tanta beleza e tanta arte, uhum, e tantos aquele visuais. Aquela máxima lá de museu a céu aberto, ela aquele clichê, virou clichê, infelizmente, mas é a pessoa pisando em Firenze, é isso mesmo, né? É isso mesmo, e eu sou um fã de clichês, então eu sou um clichê humano e eu me apaixonei pela cidade, não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu caio em todos esses clichês e voltei de lá decidido a ficar o máximo de tempo que eu pudesse. Maravilha. Eu sou alemão, a maior parte da minha família é alemã, o Krause, uhum, é bem forte, né? Uhum. Krause dizem que é como Silva na Alemanha, uhum, mas tem um pedacinho italiano que acabou tomando conta. Ah, tu tens um pouco, tens familiares italianos também? Tem uma parte do italiano ou não? Tem uma parte de... Inclusive meu irmão recentemente conseguiu a cidadania e eu fui que nem um louco e não fiz cidadania nenhuma, pretendo fazer mais adiante, mas... Tá, mas o teu irmão tirou cidadania alemã ou italiana? Italiana, é. Italiana? Ele é Krause também, Guilherme Krause, e ele fez a cidadania italiana. Qual é o nome da tua parte italiana? Tramontini. Ah, tá. É, ah, o lado pobre, os Tramontina ficaram com a parte rica e eu sou da parte mais pobre. Tá, e me diz uma coisa, assim, por que, tudo bem, tava sendo um pé no saco, o pessoal não tava te aguentando mais, tira uma férias, tira uma férias, mas assim, teria 5 mil opções. Por que Itália? Porque me fala assim um pouquinho, né, o que que fez decidir pela Itália, e uma vez, já que falaste que chegando lá, foste primeiro para Roma, como é que foi isso de descobrir Firenze, já que tu até citaste que tu não sabias nada sobre Firenze. Fala um pouco disso, por favor. Pois então, eu sempre fui um amante de italianices, mas eu tinha levado muito a sério a coisa de ir pra Itália. Eu sou um grande glutão, sou um grande bebedor de vinhos, uh-huh, e sou um fã de verdade de Marcello Mastroianni. Uh-huh. É um cara que eu gosto de ver a cara dele na tela. Nos filmes ruins, nos filmes bons, uhum, nos clichês, eu não vi todos os filmes do Mastroianni, ele tem mais de 150. Não, ele era super prolífico, né? Ainda dá pra passar uma vida toda vendo o filme dele. Tu acompanha a vida dele, né? Sim. O envelhecimento dele, é um cara que tu vê desde jovem, e ele, sim, filmou até o último ano da sua vida. O último filme dele, ele já tá, tu já consegue ver que ele já não tá bem, que ele já tá com câncer, que levou, uhum, ele. Uhum. E tu já consegue acompanhar toda a vida dele, com, uhum, uma lista... com, uhum, os quase 150 filmes dele que eu vou marcando à medida que eu vou vendo. A linha do tempo, né? A linha do tempo da vida dele pelos filmes, né? Exatamente. Uhum, eu me baseei, uhum, muito nele, porque não só os filmes dele, inclusive documentários, e existe biografias, uhum, literatura sobre ele. Eu sou um grande fã de verdade e eu procuro sempre me informar mais sobre ele. É uma figura, certo, que eu gosto muito. Tá, mas mesma coisa, falando sobre o pasta senza vino, né, pelo título, né, ou seja, massa sem vinho, né, já dá uma ideia de uma coisa incompleta, né, ou seja, tipo assim, o cara tá ali comendo uma massa maravilhosa, mas faltou o vinho, né, no caso, quer dizer, eu não bebo álcool, mas pra quem realmente degusta e sabe da coisa, sabe que uma coisa quase não dá pra separar da outra. Então me fala assim um pouquinho por que o nome... Ô, Marco, desculpa te interromper, interromper o nosso convidado. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Não fala muito, não, que o Renzo tá ouvindo. Desgraçado, come massa com Coca Zero. Para, Marco Antônio. Para, para. E ele corta o macarrão, o desgraçado. Mas é ruivo e eu levo isso em conta. Não é pasta sem usar Coca. Não é pasta sem usar cola. É pasta sem usar vinho. Por favor, o vinho é bom. Por favor. É. O pasta sem usar vinho vem de uma frase, de um aforismo, por assim dizer, que pasta sem usar vinho é como um bate o senso amore. Essa frase é importante na história. Como um beijo sem amor. Um beijo sem amor. Então, como na vida, né, um beijo sem amor, uma massa com Coca-Cola, é possível, sim, é viável. Pode ser bom também. Mas não é como uma pasta com vinho. No meu modo de ver. Quando eu fui para a Itália, inclusive, essa era a única frase que eu sabia falar em italiano. Porque é mesmo, é? Aqui em Porto Alegre tem um restaurante Pupi Baggio, que tem um restaurante tradicional, que tem na parede essa frase. E eu brincava na aula que era a única frase que eu sabia falar. E eu acabei levando essa piada interna para dentro do livro. Eu era o pasta sem usavino na classe, porque eu me matriculei, como eu não tenho cidadania, só para ficar o máximo possível em Firenze, eu me matriculei no curso meramente, né, um curso fictício de italiano, que eu ia quando eu tinha vontade, sim, e com aquilo eu consegui meu visto. Então, era um curso meramente ilustrativo. Sim, muita gente usa isso como pretexto para estar num lugar, né? Isso. No início eu até ia direitinho, acordava às 9 horas, mas aí eu fui relaxando e fiquei só pela Itália mesmo. E estando por lá, eu como diretor de arte, que trabalho a parte mais visual da propaganda, claro, nunca na vida pensei em ser escritor, escrever livros, isso nunca passou por mim. Sim, porque isso até teria mais a ver até se tivesse um background de redator publicitário, né? Pois é. Quando a gente muda, uma coisa que eu percebi e que eu falo quando me chamam no interior e para eventos, hoje em dia é uma coisa incrível para mim, que me chamam em cursos de italiano. Semana passada eu estive num workshop de pizzas, me chamaram para falar sobre isso. E foi sensacional que durante as 2 horas que a pizza leva para crescer com o fermento, eles resolveram botar eu para falar do meu livro. Então, me chamam para essas coisas completamente insólitas e maravilhosas. Uhum. São coisas que eu nem imaginava que pudesse acontecer. Você não está reclamando, né? Não, eu adoro. Eu E outra coisa, Eduardo, assim, ó, você queria parecer pseudo-poético aqui, mas pensando que Firenze, né, o berço da Renascença, me parece que tem um paralelo com o protagonista, já que ele meio que renasce para a vida, ou pelo menos... né, é um rito de passagem, funciona com ele o momento que ele se apaixona por essa Aline. Fala um pouquinho de... dizem, né, que muitas das obras, principalmente livros, tem muito do autor, né? O que que tem ali de autobiográfico em ti no primeiro livro, no Pasta Senza Vino? Pois é, uma coisa que eu gosto de dizer de cara é que... Fala um pouquinho mais alto só, querido, por favor. Uma coisa que eu melhorou? Ah, tá ótimo. Certo. Uma coisa que eu sempre digo é que eu não sou o Antonello. Porque o Antonello, muitas vezes, ele é um canalha e eu tento me desvencilhar dele, né? Eu só acompanho a história dele. Principalmente a minha esposa, mandar um beijo pra ela, pra Daniele. Eu não sou o Antonello, mas gosto muito dele. Ele é como se fosse o meu melhor amigo imaginário. Você é casado há quanto tempo? Sou casado há 1 ano. Inclusive, o casamento veio depois, então. Da viagem. Fomos para a Itália casar, e onde quando eu escrevi um finalzinho ainda de Brava Serena. Que legal. Continua, então. Então, o Antonello, logo no primeiro capítulo, ele fica extremamente abatido quando vê uma cliente de um restaurante colocando queijo ralado em cima da massa dele. Sim. Então, sim, aqui eu já faço uma separação, porque eu gosto muito de queijo ralado. Mas o Antonello, ele é um grande sedutor. E bem que eu gostaria, na minha fase de solteiro, de ter toda a desenvoltura dele. Mas eu prefiro pensar nele como um grande amigo. É um cara que eu gostaria muito de ter ido no bar com ele. Ter tomado. Conheceste nesses teus 11 meses lá muitos Antonellos? Muitos Antonellos. Uma coisa que eu conto no livro, logo nos meus capítulos, é que se tu for uma mulher solitária em busca de companhia, tem alguns lugares em Florença e em toda a Itália que basta tu parar, sentar e abrir um livro que alguém vai te abordar. Um Antonello vai aparecer. Eles são muito bons nessa coisa sutil de chegar com muita elegância e te abordar perguntando se tu precisa de alguma ajuda, ou se está tudo bem, ou falando do livro que tu está lendo, porque eles são o italiano. Eu tenho uma teoria sobre isso, de por que tanto na literatura quanto no cinema ou no imaginário das pessoas, o italiano é sempre um sedutor. Sim. Eu acho que isso é um pouco porque a cultura regional deles, assim como aqui no Rio Grande do Sul eu tenho a cultura gauchesca, a cultura regional do italiano é a cultura, é a nossa cultura global. Todo italiano, até os mais pobres, eles conhecem um mínimo de ópera, eles conhecem Sim. cinema, eles têm tem um requinte, mesmo que seja da forma mais bruta da coisa, né? É, exatamente, nem que seja da forma mais bruta, eles sabem sonetos desde criança. Sim. Eles falam Petrarca, eles sabem Dante, Ariosto. Eles, nem que seja de uma maneira superficial, nem que seja até como piada para conquistar mulheres, eles têm esse tipo de referência que acaba sendo romântico. Eles usam isso para o bem e para o mal. Claro, claro. Deixa eu te perguntar sobre o teu recente livro, então, né? O Brava Serena, né? Já falei um pouquinho que era, tem essa relação conturbada com o tempo. Também ele é binacional, diríamos assim, né? Porque, no caso, daí é um brasileiro, pelo ponto de vista de um brasileiro que está meio desesperançoso indo passar, diríamos assim, o que ele espera seus últimos, né, a velhice lá, e daí tem essa reviravolta toda, né? Que a gente não vai aqui revelar para também não dar spoiler. Isso. Mas fala um pouquinho da criação, como é que te surgiu essa... qual foi a semente do Brava Serena? Pode ser? Pode ser. Foi... a história me veio, como me veio o Pasta Senza Vena, que simplesmente me apareceu um final de história. E como os dois livros foi assim, me veio um final de história e eu tive que escrever. Não consegui escapar da história. O Brava Serena é um livro um pouco mais melancólico que o Pasta Senza Vena, que sim, eu acho que é mais sim, romântico, sim. mais sim. aventuresco. Sim. O Brava Serena, o Roberto... Ele é um brasileiro Sim. que tem a sorte de se parecer com Marcello Mastroianni. Só que ele está com 72 anos, então ele está parecendo Marcello Mastroianni em fim de carreira já. E ele casou na Itália, ele teve a lua de mel na Itália nos anos 70, e aqueles foram os dias mais felizes da vida dele. Então ele tendo que se aposentar, sendo obrigado pela empresa que ele trabalhou, Sim. e não vendo mais o que o prenda no Brasil, ele resolve ir para Roma. E ele tem uma série de... Ele tem colesterol alto, ele tem pressão alta, uma série de problemas que não deixam, não permitem que ele coma o que ele queira. Então ele resolve ir para Roma, passar seus últimos anos com tranquilidade, com as suas lembranças dessa lua de mel que ele passou na Itália, da esposa falecida, e com seus remédios. E lá ele acaba conhecendo a Serena, do título do livro, que é uma menina absolutamente inconsequente. Pessoal que ama cinema italiano aí deve se lembrar da Serena Grande, grande atriz. Isso mesmo. Isso. É um nome bastante comum até na Itália. Sim. E um nome lindo, né? Eu gosto muito, é. E faz um contraponto bacana com o Brava. Claro, E ele conhece, acaba desenvolvendo uma amizade um pouco insólita com essa menina. E todos os planos dele saem bem diferentes do que ele tinha imaginado. O que eu achei muito interessante, querido, é o seguinte, eu sou formado em cinema, né, e os teus livros são super visuais, né, então a gente vai lendo e vai visualizando tudo, assim. Me fala um pouco, quando tu vai escrevendo, no caso dos dois livros, tu ia escrevendo, e a tua inspiração vem como em forma de sons ou em forma de imagens? Em forma de imagens, com certeza. Eu não fui um ávido leitor, eu não li muito durante os meus 20 anos, e eu tenho hoje, eu me ressinto muito disso, eu sou um leitor enlouquecido, compulsivo hoje em dia, sempre agarrado no Kindle. Tentando aproveitar o tempo perdido, né? Buscando tempo perdido, exatamente. Claro. Mas sempre fui muito cinéfilo. E minha referência, ela vem muito do cinema, então eu acho que eu não consigo escapar disso. Eu escrevo, acho que um pouco, é cenas, eu não penso em capítulos, eu penso em cena, uma cena após a outra, e os livros acabam saindo assim, com cenas curtas, e uma atrás da outra, como se fosse um storyboard sendo planejado. Sim, sim, sim. É uma coisa que sai ao natural. Provavelmente porque a minha referência é muito mais visual de todos os filmes que eu... Principalmente filmes antigos, que eu gosto muito. Sim, sim. Eu assisti e continuo assistindo. Tá. E no caso do... Vou ter que fazer a mesma pergunta que tinha te feito sobre o primeiro livro, né? Sobre o Pasta Senza Vino. Vou te perguntar sobre o Bravo, dizendo o seguinte. E quão autobiográfico é... O protagonista do Brava Serena, né? Claro, ele é mais velho que tu, tudo mais, período diferente da vida, mas me fala um pouco disso. Quanto por cento tem de ti nesse personagem? Eu vou responder do Brava Serena, talvez até complementando um pouco a do Passo Senza Vino, que não ficou. Ok. Eu vou responder essa questão, até respondendo um pouco mais a do Passo Senza Vino, que não ficou bem respondido. Ok. Que eu acho que eles não são muito autobiográficos, não, mas eles vêm de uma visão de coisas que acontecem com pessoas que eu conheço. Eu pego muitas sim, histórias sim. dos outros e de pessoas que eu vejo ao meu redor e coloco nas histórias. E não tenho, inclusive, vergonha de colocar os nomes dos meus amigos que se apavoram depois, e de modo geral eles gostam, fico feliz, depois vem pedir outros para que eu coloque eles também. E sempre tive isso, as pessoas, não sei porquê, me contam muita história. E eu gravo as histórias. Elas pensam que não. Quando vê, elas acabam num livro. Claro. É, então, eu não considero muito autobiográfico, não. Eu gosto de inventar mesmo essas histórias. Mas me diz uma coisa, assim... Claro que tem muito da minha experiência, né? Como é que é? Não ouvi. Não ouvi. Claro que tem muito da minha experiência. Sim. Não considero autobiográfico. Tá. E assim, sobre... não falar de caso... casaste há um ano, né? Obviamente já tinha escrito o primeiro livro. O livro foi lançado primeiro em maio, o segundo livro. E que altura do livro... desculpa, assim, não sou psiquiatra nem nada, nem perto, tá? Mas assim, me fala assim, que período da tua carreira como escritor tu te encontravas quando tu conheceu a tua atual esposa? Eu conheci ela logo que eu voltei, um mês depois de voltar da Itália, que eu passei aquele ano. Eu conheci ela e ela me conheceu escrevendo Pasta Senza Vino. Então eu não era escritor nenhum, e eu era um cara que escrevia no Word e sonhava que talvez, quem sabe, um dia, né, o livro saísse. E logo eu e ela juntos, né, que me acompanha nessa trajetória, descobrimos que publicar um livro é muito mais complicado do que escrever. Mandei para muitas editoras, fiz toda a via crucis do escritor iniciante, e ainda mais, uma coisa que eu descobri, quando tu não faz oficina literária... Tu não faz o quê? Eu não te ouvi, desculpa. Quando tu não tá em oficinas literárias, ou tu não é da área de letras, e tu não tá no meio, tu acaba levando um pouco mais de tempo para compreender como é que funciona o mercado. Eu era diretor de arte, né? Sim. Então, trabalhava mais com design, coisas assim. E me descobri escritor, por um mero acaso, por Florença, me fez descobrir isso em mim. E levei muito mais tempo aprendendo como se publica, e durante esse tempo eu estava conhecendo a minha esposa, então ela está me acompanhando em toda essa jornada, desde que ela me conheceu. Não era escritor ainda, mas já era alguém que sonhava em ser. Que bacana. Eduardo, assim, ó, quero te agradecer de coração pelo teu tempo. Poxa, tá? Eu te agradeço muito o convite. Ô Marquinho, eu só quero dizer que eu fiquei muito feliz com a felicidade, com a entrevista dele, porque é aquilo que eu te disse ontem. Minha avó... fala aí. Minha avó, a baronesa Eugênia Pasquinelli Norfini, é de Firenze, ou era de Firenze. Baronesa. E todas as minhas tias, minha mãe, saíram com o título de baronesa fulano de tal. Comigo, minha mãe disse o seguinte, quando foi me registrar: vamos parar com essa viadagem, é só João Carlos. Não tem essa viadagem de barão, de baronesa. Para com isso. Isso é viadagem. Nobres, e ele nasceu, ele já foi criado plebeu. Não, eu não tenho irmãos nem irmãs. Nenhum dos meus primos também tem, porque todas as minhas tias resolveram tirar. Quer dizer, sacanearam nossa vida, Edu. Cuidado que na literatura pode ser que agora eu gostei tanto da história, isso aí dê alguma coisa boa para escrever. Fique à vontade. Se você der uma pesquisada, Eugênia Pasquinelli Norfini, sim, nascida em 1889 em Firenze, morreu em 1953 aqui em Sabaúna, Mogi das Cruzes. Maravilha, gostei muito. Tá. É. E é um prazer conhecer um barão brasileiro. Não, eu não sou porque já me tiraram tudo isso, eu não tenho como reclamar nada. Eu sou um plebeu mesmo, viu? Mas na literatura o papel aceita tudo. É verdade. É verdade. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu parabenizo o Marco Antônio por tê-lo convidado, viu? Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Gostei obrigado, muito. Obrigado, João. E de novo, Eduardo, um prazerzão falar contigo, tá? Nos últimos dois dias. De dever de casa aí, eu não tinha lido o Pasta Sens Avino, li, adorei, falando sério, acabei de ler nessa madrugada, e tô para ler então o Brava Serena. Então eu, de novo, te agradeço pelo teu tempo, você que tá correndo de um lado para outro, ainda falando sobre o livro em vários lugares, e mais uma vez, pela enésima vez, muito obrigado pelo teu tempo e pela tua atenção com a gente, tá bom? Eu que agradeço e estou à disposição de todo mundo que quer falar de italianices, eu estou sempre à disposição, gosto muito. Grande abraço, querido. Abração para vocês, tchau. Obrigado. Parabéns, senhor Marco Antônio, cada vez melhor. É ótimo, cada vez. O Pasta Sens Avino e o outro, né, eu li, obviamente, resenhas do Brava Serena, parece ser ótimo e... O primeiro é maravilhoso, o Pasta Sens Avino. Tinha tudo para ser assim, um romance piegas e não é. Não é mesmo, é bem profundo, cheio de reviravoltas e nada previsível. Então é isso. Então até quinta-feira. Até quinta-feira, um abraço para você, abraço, e obrigado. Obrigado pela força, tá? Tchau, Marquinho. Tchau.